1908. Bom domingo, obrigado. Salvador, boa tarde. Boa, na 454. É, 0 da El, na 454. Do Bono 454, pode ir lá na Proa de Leda para essa formação. Charlie Azul 40, que nós faça 210 da Elfa. Controle voo no 867, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 867, decola Arbor, cruza 2000 pés. Da Arbor, nível 360, autorizado, gol 1867. Controle Salvador, mudou o 447. controle, pega o sinal 8. Graças. aeronave, controle 120, décima 8. 3 Kendo, good afternoon, this is Nav 3216, Nav 1200, performing Palma de Porto. Okay, keep climbing to four level 370, unrestricted, Nav 3216. Okay, restrict initially 4 level 0, 6, 0. What will be my limit on the 4 level? Boa tarde, 22 na vez. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2262. No perfil do Arbor 2262. Controle, assim que possível, poderia coordenar a proa do destino ou conquista para o passageiro 2262? Possibilidade de coordenar para o destino assim que possível? 4, 2, 3, 2.